DJ Elias Concordiense. Esse meu DJ é muito romântico. DJ Elias Concordiense é no máximo, brother. Canal Festa das Aparelhagens no YouTube. Baixe CDs e músicas grátis. Acabou. quero esquecer, não quero lembrar. De toda a tristeza que você fez eu passar. Não quero olhar. Me deixou dizendo que não ia mais voltar, mas sei que quando a raiva passar, coberta pelos erros que cometi. Às vezes sou fraco, mas tenho sua fé. Obrigado, pai, por tudo que já fez comigo nessa vida louca. Às vezes um sorriso falso, mas dentro do coração aquela solidão me vara mal. Deitei no travesseiro, até mesmo receber o pensamento me apertava o coração. Mas um momento de fraqueza, foi minha fortaleza. Nada foi que eu posso me levou até o céu. Me fez sofrer os meus medos, todos meus receios. O cara lá de cima, eu tiro meu chapéu. O único que sempre vai estar lá, o único que só tem seu bem-estar, o único que sempre vai te ajudar. Deus, obrigado por tudo que fez, tá fazendo por mim. Me perdoa minhas falhas, meus erros no modo de agir. Me dá foco, força e coragem pra não desistir. Perdão pelos erros que cometi. Às vezes sou fraco, mas tenho sua fé. Obrigado, pai, por tudo que já fez comigo nessa vida louca. Às vezes um sorriso falso, mas dentro do coração aquela solidão me vara mal. Deitei no travesseiro, até mesmo receber o pensamento me apertava o coração. Mas um momento de fraqueza, foi minha fortaleza. Nada foi que eu posso me levou até o céu. Me fez sofrer os meus medos, todos meus receios. O cara lá de cima, eu tiro meu chapéu. O único que sempre vai estar lá, o único que só quer seu bem-estar, o único que sempre vai te ajudar. Deus, obrigado por tudo que fez, tá fazendo por mim. Me perdoa minhas falhas, meus erros no modo de agir. Me dá foco, força e coragem pra não desistir. DJ Elias Concordiense, o show começa agora. Deixa-se por que tem interesse. Antes que eu responda a sua pergunta, vai virar de conta pela parede. avalia sua conta. Fica saber se o papai tem macete. Se tem chance porque tem muito interesse. Antes que eu responda a sua pergunta, vai virar de conta pela avalia sua conta. Fica saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado. Depende, depende de quem tá me perguntando. Fica saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado. Depende, depende de quem tá me perguntando. Depende, depende. Perereca. Sobe no colo do bicho. DJ Lohan que tá tocando. Sobe no colo do bicho. Essa perereca. Caralho, ué, perereca, toma pica, perereca. Perereca, toma pica, perereca. Perereca, toma pica, perereca. Pique de descria. Respeitável público, é uma honra para mim apresentar o único, o fantástico, o incrível quinteto Vizinhança. O sapinho faz a desce com a perereca. Sobe no colo do bicho. DJ Lohan que tá tocando. Sobe no colo do bicho. Desce com a perereca. Caralho, ué, perereca, toma pica, perereca. Perereca, toma pica, toma pica, perereca. Perereca, toma pica, perereca. DJ o Diabo Bravo, porra. Leve ela no exato, que ela viu o Rio todinho. Pega a visão, vamos comprar, cê tá indo. É o Bravo, porra. Vamos comprar, cê tá indo. Tá na parte de que permanece essa tranquilidade na comunidade. Peça a Lili dos amigos que estão privados. Lili, eu queria mudar, eu queria mudar. Eu queria mudar, eu queria mudar. O meu mundo me sinto ser assim. Fazia correria, só da minha casa. Porra, pude ser esperto, a pontinha me defeita. Na malandragem, só que não basta. Eu sinto uma quebrada, onde não pode dar mole. Eu quero ter confiança, posso ter que comprar. Porra, funcionário, eu sou ladrão, não funcionário, eu sou ladrão. Era só mais um filho atrás, ela não vira. Ele era parceiro, mas era pai de família. Era só mais um filho atrás, ela não vira. Ele era parceiro, mas era pai de família. DJ Udi é o brabo, porra. Leva ela nos altos, pela viu e o todinho. Pega a visão, vamos complexo, tá lindo. É o brabo, porra. Vamos complexo, tá lindo. Tá na parte de Deus, que permanece essa tranquilidade na comunidade. Peça Lili dos amigos que estão privados. Lili, queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. O meu corpo me sinto ser assim, fazia correria, só da verdade. Porra, podia ser esperto, a pontinha me defeita. Na malandragem, só que não basta. Eu sinto uma lembrada onde não pode ser. Os melhores sucessos, vocês são o defeito. O DJ Liz com cordinhas, o DJ que é show do Carará. Da solidão, já me encontrei com alguém que brincou comigo. Por isso eu tenho medo dessa tal de relação. Vou te receber até o ponto de Pereira, que era pra gostar, mas é pra ir na disciplina. A solicitação é que eu sou perto de um amigo. Esse recuado e sem essa de paz. Eu boto o Bob Smoke pra mão só pra me enjoar. Vou cristando mais caro que o Kevin vai casar. Sou o único solteiro que chegou pra padrinhar. Tem o único solteiro que vai fazer a despedida. Deus oitão. Com a mulher do Davi, que anda com o quadrado e tá sempre engatilhada. O foda é que as minhas já não gostam de mim. Que sabe que eu arrasto os catarros, tá empurrado. Isso quando der certo é o plano da história. Vai render manchete na página enfiada. Vou te bololô, fez o sequestro numa festa. E levando os casados pra revoada. É o Marcelo no 18ão, caralho. Respeita. Eu pelos bolos, coração partido. Pelas revoadas, nem balo da solidão. Já me encontrei com alguém que brincou comigo. Por isso eu tenho medo dessa tal de relação. Vou te receber até o convite do Pereira. Que era pra gostar, mas é pra ir na disciplina. As complicações é que eu sou perto de um amigo. Esse revoado e sem essa de paz. Eu boto o Bob Smoke pra mão só pra me enjoar. Vou cristando mais caro que o Kevin vai casar. Solteiro que chegou pra padrinhar. Tem um único solteiro que vai fazer a despedida. Deus oitão. Com a mulher do Davi, que anda com o quadrado e tá sempre engatilhada. O foda é que as minhas já não gostam de mim. Que sabe que eu arrasto os catarros, tá empurrado. Isso quando der certo é o plano da história. Vai render manchete na página enfiada. Vou te bololô, fez o sequestro numa festa. E levando os casados pra revoada. Oh,

DJ Udi é o brabo, pô. Eu faço uma saudade safada. Depois que senta ela passa. Depois que senta ela passa. Eu faço uma saudade safada. Depois que senta. E depois que senta ela passa. Saudade é safada. Depois que senta ela passa. Depois que senta ela passa. É o verdadeiro, o original, é o original. Barulhando todo o estado do Pará. É ele mesmo. Bora pra cima, meu DJ. O show começa agora. Gravando e produzindo CDs da região e do Pará. Nosso bando tá buscando. Vai, vai, pega ela, dá pra pau, tá na tela, vem sapinho. você dá inglês em forma de agradecimento. Sentou? Thank you, kiko. Thank you, sentou? Thank you, kiko. Thank you, vem com a Monster Raba, taca Barry, Monster Raba, vem com a Monster Raba, taca Barry, Monster Raba. Vem na Big, Big, Big, Big Bang. Vem na Big Bang, Big, Big Bang, vem na Big Bang. É, DJ Júnior Salles. Toma nos peitos, porra! Beautiful, Buddha, I love it. I like the fucking fucking Dallas, motherfucking Dallas. Like beautiful, Buddha, I love it. I like the fucking fucking Dallas, motherfucking Dallas. Beautiful, Buddha, I love it. I like the fucking fucking Dallas, motherfucking Dallas. Like beautiful, Buddha, I love it. I like the fucking fucking Dallas, motherfucking Dallas. Toda little girl merece um reconhecimento. Vou ensinar inglês em forma de agradecimento. Sentou? Thank you, kiko. Thank you, sentou? Thank you, kiko. Thank you, vem com a Monster Raba, taca Barry, Monster Raba. Vem com a Monster Raba, taca Barry, Monster Raba. Vem na Big, Big, Big, Big Bang. Vem na Big Bang, Big, Big Bang. Vem na Big Bang. É, DJ Júnior Salles. Acontece na minha falta. Cê vai sair, vai. Cê vai gostar, vai. Cê vai beber, vai. Mas também vai me ligar no meio da balada, me pedindo pra voltar. Cê vai sair, vai. Cê vai gostar, vai. Cê vai beber, vai. Mas também vai me ligar no meio da balada, me pedindo pra voltar. DJ não eletrizante, o Acará. Pensando que o meu coração já tinha que usar massa e depois lá fora. E fala por aí que ainda gosta. Mas agora quem é de nós dois que tá quebrando a cara? Fugindo tá bem, mas tá desesperada. Sabe o que acontece na minha falta? Vai! Cê vai sair, vai. Cê vai gostar, vai. Cê vai beber, vai. Mas também vai me ligar no meio da balada, me pedindo pra voltar. Cê vai sair, vai. Cê vai gostar, vai. Cê vai beber, vai. Mas também vai me ligar no meio da Estúdio balada, P Produções, produzindo os melhores CDs da região e do Pará. De produção. Cordiense, agitando e detonando o João. A gente se liga em você. A mamba negra vai te pegar. A mamba negra vai te pegar. Sente a pressão, é serpente eclética do Pará. Que é Eduardo da Nike. Carre da mamba negra chegou, sai da frente. Tem que respeitar a patente da serpente. DJ Luan Show, DJ Daniel Pressão. Pra botar no 18ão, é mamba negra. Só no 18ão. Carreta mamba negra, agora vai botar pressão. Só no 18ão. MC Juno chegou pra você sentir a pressão. Só no 18ão. Carreta mamba negra, agora vai botar pressão. Só no 18ão. MC Juno chegou pra você sentir a pressão. DJ Eduardo da Nike, o rei dos graves. Só lançamento brabo. Carre da mamba negra chegou, sai da frente. Tem que respeitar a patente da serpente. DJ Luan Show, DJ Daniel Pressão. Pra botar no 18ão, é mamba negra. Só no 18ão. Carre da mamba negra, agora vai botar pressão. Só no 18ão. MC Juno chegou pra você sentir a pressão. Só no 18ão. Carre da mamba negra, agora vai botar pressão. Só no 18ão. MC Juno chegou pra você sentir a pressão. DJ Elias Concorde Recife. Vida bandida é o que elas querem. Adrenalina de viver intensamente. Continuando as asfalto na XRE. Sonho de bandida é viver perigosamente. Maldita, perigosa. A cara de anjo e a mente maldosa. Malada, gostosa. Vai se apagar com força, vai essa raba acabando. Maldita, perigosa. A cara de anjo e a mente maldosa. Malada, gostosa.

que é isso, sem teto, mas é teto exigente com minhas melhores clientes. Muito ouro no pescoço, nós tem ouro até no teto. Nós tem dinheiro no bolso, nós tem dinheiro na tropa. Nós tem fuzil camuflado, nós monta, nós desmonta. Patricinha tira foto com o corte do moço. Desde novo sou bandido 10. Patricinha tira foto com o corte do moço. Desde novo sou bandido 10. Patricinha tira foto com o corte do moço. Desde novo sou bandido 10. Patricinha tira foto com o corte do moço. Desde novo sou bandido 10. Agitando e detonando geral. A gente se liga em você. Pega a chave e dá-lhe na partida, moleque doido. Caiu a noite, hoje eu vou caçar. Eu tô tipo caçador e eu vou te pegar. Caiu a noite, hoje eu vou caçar. Eu tô tipo caçador e eu vou te pegar. Vou te pegar, vou te pegar. Tinha Estúdio PE Produções. Chamadas, vinhetas, comerciais, logomarcas, flyer e muito mais para você.